Confesso, tenho ainda na memória terras da África por onde andei. Fazem parte do que foi a minha história, paraíso que lá deixei. Com um tempo de sol resistente a morrer entre chuvas de inverno, e outro sol a voltar de repente no verão mais quentinho e mais terno. O ar africano, longas palmeiras perto do mar, e corpos morenos, sombras que bailam à luz do luar. O ar africano tem o feitiço que nenhum tem. Esta terra morena não tem outra igual, é de todos e tropical, é de todos e ninguém. O cheiro dessa terra prometida, tanto verde e tanto mar, como é linda a natureza adormecida entre a noite e o luar. Tenho imagens reais nos meus olhos, tenho tanto para recordar, e saudades, saudades aos molhos que me fazem pensar em voltar. O ar africano, longas palmeiras perto do à luz do luar. O ar africano tem o feitiço que nenhum tem. Esta terra morena não tem outra igual, é de todos e ninguém. O perfume das flores é mais tropical, é de todos e ninguém. O ar africano, longas palmeiras perto do mar, e corpos morenos, sombras que bailam à luz do luar. No ar africano tem o feitiço que nenhum tem. Esta terra morena não tem outra igual, é de todos e ninguém. O perfume das flores é mais tropical, é de todos.